Redação Nacional com Neise Marçal. Cento financiado pela Perfumaria Mirta, Sociedade Anônima, ergue-se em qualquer ponto da cidade maravilhosa o edifício Balança. Balança! Balança! Mas não cai! Projeto e construção de Max Nunes e Mari Brasini. São moradores do edifício Balança, mas não cai todos os astros e estrelas da Rádio Nacional, exceto aqueles que foram despejados por falta de pagamento. O edifício Balança, mas não cai é o único edifício que não cobra luvas, porque quem paga tudo é a Perfumaria Mirta, Sociedade Anônima. Isso tudo é muito bom, esse é um pouquinho da nossa história. Nós estamos completando 77 anos com uma jovialidade assim total. Temos o prazer hoje de receber aqui no estúdio da Rádio Nacional, aniversariante do dia, o diretor-presidente da Empresa Brasil de Comunicação, Nelson Breve, que é uma pessoa também que apaixonada por rádio. Já começou, já teve uma participação na Rádio Eldorado, não foi, presidente? É, bom dia. Bom dia, Neise, bom dia, ouvintes da rádio. Primeiro, queria dar os parabéns a todos aqueles que contribuíram nesses 77 anos da Rádio Nacional, contribuindo até hoje, aqueles que estão aqui, todos aqueles que já se foram na construção desse grande projeto que foi uma emissora de rádio que promoveu a integração do país. O Brasil jamais seria o que é hoje se a Rádio Nacional naquele momento não tivesse existido e formado esse modelo de comunicação que persiste até hoje, que passou para a televisão e tudo mais. Mas eu comecei praticamente a carreira como repórter na Rádio Eldorado de São Paulo, depois fui correspondente da Eldorado em Brasília e também trabalhei na Rádio CBN, lá como setorista da área econômica. Que ano foi isso? Eu também trabalhei na... Eu fui fundadora da CBN. Isso foi 95 para 96. Eu cheguei em Brasília no final de 95 e trabalhei pouco tempo na Rádio CBN, porque depois eu voltei para o Grupo Estado de São Paulo, para a Agência Estado, onde eu fiquei quase 5 anos... não só como repórter da área econômica, mas também do Congresso Nacional. Agora, para quem já atuou no rádio, hoje tem uma função de gestão, há algum tempo já, né, que o presidente está na área de gestão. Essa é a pior parte da história, né? Eu costumo dizer, eu também já estive em área de gestão, corro dela porque eu adoro a latinha. Essa aqui é a grande paixão. Mas é uma paixão, o rádio, né? Porque ele tem uma magia, continua tendo essa magia. Para mim, a magia do rádio está no fato de você nem as pessoas te verem, nem você se ver, então você precisa criar uma linguagem que mexe com o imaginário das pessoas, né? Nós estamos aqui conversando entre nós, mas sabemos que tem muita gente que está nos ouvindo como se a gente tivesse, digamos assim, em público quase, né? Tendo uma conversa com várias pessoas que estão ali escutando, querendo saber como é que é. E essa linguagem que provoca magia. O rádio, né? Essa mudança que todo mundo fala, plataforma e tal, mas não é a forma como ele é. Ele já foi ondas curtas predominantemente, depois passou para ondas médias, hoje é o FM, hoje está no telefone celular. Mas a linguagem é o que prevalece, como na literatura, né? A literatura, com as palavras, ela nos leva a mundos que a gente nem imagina, nossa mente vai embora. E o rádio, ele é um passo além um pouquinho, porque ele traz aquela linguagem, que é a linguagem do início dos tempos, né? Que é a fala, né? E traz para dialogar com o nosso inconsciente e a gente ficar imaginando e criando, né? Os cientistas dizem, criando as sinapses na nossa mente para nos levar a outros mundos. Portanto, o rádio como linguagem jamais vai acabar, porque também tem a questão da funcionalidade, porque mesmo o livro, você precisa parar tudo do que você está fazendo para ler. Televisão, se você não estiver atento, você não vê, você tem que parar de fazer alguma coisa para ver. A internet é a mesma coisa. Agora, o rádio, você pode estar no carro dirigindo, você pode estar tomando seu café da manhã, tomando banho. Eu tomava banho, hoje em dia não mais, mas muitos e muitos anos na minha vida, eu tomei banho ouvindo o noticiário do rádio de manhã. É a credibilidade do deu no rádio. Essa é uma expressão que, né, acompanha o brasileiro, é, né? É deu no rádio ou deu na rádio, né? Porque as pessoas falam na rádio. É. Muito, muito interessante. Agora, nós atravessamos em 77 anos, preservamos a nossa história, estamos passando por um momento de transformação, inclusive transformação física. A Rádio Nacional agora está aqui, assim como a Rádio MEC, no prédio da TV Brasil. Estamos atravessando reformas, restauração, com muitos planos, né? Sem esquecer dessa função original. E como sonhar daqui para frente, estando nesse ambiente digital, com todas essas informações, sem perder as nossas características principais? Você vê, você estava agora há pouco, a gente estava com o Balança Mais Não Cai, e as pessoas, tenho certeza que tem muita gente que se lembra um pouco disso, e depois, porque ele passou também para a televisão, alguns pouco mais jovens do que aqueles que acompanharam na Rádio Nacional, mas... esse diálogo que acontece às vezes uma vez por ano para a gente lembrar quando acontece o aniversário da rádio, a gente pode sonhar que ele pode ser uma coisa permanente, numa espécie de museu vivo do rádio, que possa ter um diálogo com as novas tecnologias, das pessoas que vão lá visitar, das proporcionando que tenha um resgate dessa história, que elas possam às vezes até participar da história. Quando você vai a alguns parques temáticos, né, ou museus mais sofisticados, você sabe que os turistas, eles têm, às vezes, uma interação com aquilo que acontece. Uhum. Então, você imagina, nós temos, além de ter um sketch desses que a gente ouve no passado, uma reprodução com os turistas no ambiente da Rádio Nacional, fazendo parte desse sketch do humorístico ou de uma radionovela que seja apresentada, sendo comentarista, como foram nossos antecessores, nossos comentaristas de rádio, transmitindo um jogo de futebol, participando como calouro de um programa da Rádio Nacional. Eu acho que sim, a Rádio Nacional, por tudo aquilo que ela representa, ela precisava ter um ambiente em que fosse um ambiente nobre do rádio no Brasil, para contar a sua história, fazer com que as novas gerações conhecessem também essa história, participassem. Eu estive no México agora semana passada e fui pela primeira vez, eu não conheci a cidade do México, e fui ao Museu Antropológico. Você ir ao Museu Antropológico, você conhecer a importância da civilização dos mexicas, dos mecas, dos astecas e dos maias naquele momento histórico, faz você dar um valor para aquele povo hoje, né, daquela civilização. Imagine se a gente construir isso para mostrar o valor que a Rádio Nacional teve para o país naquela década, para que as novas gerações, as futuras gerações, possam saber a importância que essa emissora teve para a história do país. Então, acho que o sonhar, e a gente nunca sabe o quando isso pode acontecer, porque são coisas que às vezes não depende de recursos. Nós estamos mobilizando muitas forças para, né, eu tive pouco mais de uma semana atrás com o presidente do BNDES, que quer nos apoiar também nesse projeto, Luciano Coutinho. Estivemos com o prefeito Paes também, que quer dar todo o apoio no projeto Porto Maravilha, para ser restaurado aquele ambiente, preservando o espaço da Rádio Nacional como um museu para a cidade do Rio de Janeiro, naquele espaço que vai ser um espaço de museus modernos e que tenha um museu também moderno, mas com a história da Rádio Nacional. Acho que esse é um projeto que a gente está tentando envolver as pessoas, para que a gente possa, a Rádio Nacional, voltar lá, mas voltar com um projeto que tenha a ver com o seu passado, que passe pelo presente e faça a projeção do futuro, envolvendo as novas tecnologias, possa mostrar isso. Bom, só para finalizar, e dentro desse planejamento todo, que faz parte da nossa estratégia da EBC, me chama muito a atenção, que é a escola de comunicação pública, né? Essa é fundamental para que a gente, para que as gerações como nós, como a minha, ou dos meus colegas mais antigos, possam estar ali passando conhecimento do que nós adquirimos, né? Isso é fundamental. Esse é um projeto que desde o início, né, do primeiro dia de gestão, nós estamos perseguindo, e que teve alguns percalços por conta da nossa burocracia interna e alguns erros que cometemos, né, na parte burocrática. Então, eu vou ter que voltar a assinar de novo o convênio com a Unesco. por causa de formalidade e com a Agência Brasileira de Cooperação. E aí atrasamos, mas ele persiste. A Unesco vai formatar essa escola para nós, com base nas experiências existentes no mundo inteiro, para que sejam adaptadas à nossa realidade. E nós gostaríamos muito de ter uma entidade que nos apoiasse para manter a escola, para também cuidar desse nosso acervo histórico, inclusive desse futuro museu que a gente imagina do rádio, e também para que possa ter um laboratório de inovação, porque a gente precisa, a inovação é constante e é em todas as áreas, é na linguagem, uhum. Porque podemos criar novas linguagens para as comunicações, é na tecnologia, porque estamos cada vez mais dependentes das novas tecnologias para democratizar ainda mais as comunicações. Então, a gente ter um laboratório de inovação, e a gente está tentando construir, dentro das nossas possibilidades, as condições para ter uma entidade que nos apoie nesse sentido, nessas três áreas que são fundamentais para cumprir a nossa missão de criar e difundir conteúdos que contribuam para a formação crítica das pessoas, mas que não fazem parte da missão principal, mas elas são fundamentais. Primeiro, porque nós estamos num processo de substituição muito forte. Nós, mais de 1.000 pessoas entraram na empresa nos últimos 20 meses. Uhum. Então, esse é um processo E a molecada aprendendo no caminho. Vambora. Tem e sido as assim. Coisas acontecendo. Então, nós precisamos de um processo de treinamento, eu diria, formação em massa dentro da empresa e o conhecimento de quem esteve aqui, de quem fez comunicação pública por tanto tempo, ele é fundamental para que a gente possa repassar isso para essas novas gerações e continuar com o compromisso. Só para finalizar, eu sei que... Uhum. Mas assim, nesse encontro que eu estive no México na semana passada, tinha lá modelos europeus, modelos latino-americanos, modelos asiáticos, e a gente percebeu assim, a América Latina inteira, mesmo quem tem comunicação pública há 54 anos, como o México, ela se ressente do fato de ter tido monopólios privados de comunicação comandando o processo do serviço público de comunicação ao longo das décadas todas, desde dos anos 50, quando principalmente a televisão se instalou na América Latina. Então, há uma tradição de que esse modelo do negócio privado, que a gente mencionou no início, que é o modelo de você vender produtos. Então, em primeiro lugar está o ouvinte, o telespectador, o leitor, como um consumidor de produtos. Então, eu, para manter o meu negócio, seja de entretenimento, informação, mesmo de programação cultural, que incluir aquela mercadoria. É preciso vender mercadorias. Então, criou-se um modelo de negócio que é dependente da venda de mercadorias para as pessoas e não da transmissão de conhecimentos, que é esse que deveria ser a missão principal dos meios de comunicação. E aí é que vem o público. O público tem um compromisso fundamental com a transmissão de conhecimentos ou com a transformação de informação em conhecimento de saber, porque as pessoas têm o direito de saber. E também de dar voz a mais gente do que aquelas que têm vozes nos meios privados. Por quê? Porque as pessoas também têm o direito de dizer. Então, o direito de saber e o direito de dizer, que não é contemplado no modelo privado de negócio, ele precisa ser contemplado no modelo público, que não é o estatal, porque no estatal só fala um lado. É muito chato, cheguei a participar dele, muito chato, ninguém escutava aquilo. Então precisamos de um modelo público que tenha pluralidade, tenha diversidade de pontos de vista, de vozes, de sotaques. Então isso é que é fundamental. E como nós não temos essa escola... Uhum. Nem os nossos meios, nossas escolas de comunicação. Não temos literatura para os meninos estudarem na universidade agora. E eu fiquei sabendo que até foi o Eduardo que participou de um evento em Manaus e trouxe essa informação, eu não sabia. Há uma universidade em Fortaleza, que é a única universidade que é privada, ela não é pública, mas que ela tem uma disciplina de comunicação pública. É a primeira que tem, e eu espero que outras mais também tenham, porque a comunicação deveria ser entendida como um serviço público e todos os comunicadores deveriam se sentir servidores públicos, independente de eles estarem numa empresa privada ou numa empresa pública. Mas a realidade não foi essa que se formou. Então, por isso que achamos que tem que ter uma escola que vá, né, cada vez mais transmitindo esse compromisso de que quem trabalha com comunicação, assim como quem trabalha com medicina, quem trabalha com educação, tem uma missão a cumprir. E nós precisamos que essa missão no nosso caso, é transmitir conhecimento para que as pessoas possam exercer melhor a sua cidadania. Então é isso que é o nosso compromisso, esperamos que a gente consiga, né, na administração da empresa, né, nesse período, avançar com esse projeto. Muito bom ouvir essas palavras, Nelson Breve, diretor-presidente da EBC. Muito obrigada pela gentileza de abrir esse espaço aqui na agenda, estar nessa comemoração especial aqui do Redação Nacional. E eu tenho, assim, esperanças renovadas a cada dia que eu escuto depoimento seu, do Eduardo Castro, sempre falando propositivamente em relação ao rádio, sempre vibrando muito. Eu sou uma apaixonada por esse veículo e eu acho que esse é o grande caminho para que a gente mantenha o público que a gente já tem e traga outros tantos jovens públicos para nós. Obrigada, bom dia para o senhor. Bom dia a todos e parabéns para a Rádio Nacional. Obrigada. No Rio de Janeiro, 12 horas e 55 minutos. Alô, alô, repórter Esso, alô? Prezado ouvinte, boa tarde. Aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história, apresentando notícias da United Press. Rio. Houve protestos esta manhã na fila do posto de venda que o SAPS instalou à Rua 3 de Maio, especialmente para jornalistas. Na primeira hora de funcionamento, apenas uma dúzia de pessoas conseguiram ser atendidas. Diante disso, muitos que estavam mais para trás na fila e que ali já permaneciam desde a abertura do posto, desistiram, reclamando acrimente o tempo perdido. Rio. Em solenidade realizada esta manhã no Palácio Guanabara, o prefeito Dulcídio foi homenageado pelos pais e alunas que lograram matrícula no Instituto de Educação. Em nome das 417 alunas excedentes, falou a jovem Edna Souza Aguiar e em nome dos pais, o senhor Antônio Freire da Fonseca. Agradecendo a homenagem, o prefeito fez votos para que as alunas correspondessem ao gesto da prefeitura com aplicação e devotamento aos estudos. Meteorologia, previsões do tempo até as 14 horas de amanhã no Distrito Federal. Tempo ameaçador com chuvas, temperatura em declínio. O repórter Esso, criação radiofônica da Esso Standard do Brasil, voltará ao ar às 20 horas e 25 minutos. Até lá, muito boa tarde. E lembrem-se, o auditório da Rádio Nacional estará franqueado aos que desejarem assistir hoje às 21h35. Em primeira audição. Redação Nacional com Neise Marçal.